sei que você fala por aí que não. Jura que é de pedra o seu coração, mas a madrugada vem me procurar. Eu era só um lance, uma distração. O meu corpo era sua diversão. Nosso combinado era não ligar. Mas tá sentindo falta da cama amarrotada, roupas pela casa. O cheiro de amor no ar, cheiro de amor no ar. Caiu a madrugada, viu que tava errada, tá desesperada, tá louca pra me encontrar. Então bebe, vem me procurar. Oh, bebe, vem me procurar. Cabral Music, L2 Promoções, em semanal, papai. Fala, alguns, fala, saponês, chama. Eu sei que você fala por aí que não. Que é de pedra o seu coração, mas a madrugada vem me procurar. Eu era só um lance, uma distração. O meu corpo era sua diversão. Nosso combinado era não ligar. Mas tá sentindo falta da cama amarrotada, das roupas pela casa. O cheiro de amor no ar, cheiro de amor no ar. Caiu a madrugada, viu que tava errada, tá desesperada, tá louca pra me encontrar. Então bebe, vem me procurar. E bebe, vem me procurar. Ô, bebe, vem me procurar. E bebe, vem me procurar. E bebe, vem me procurar. Bebe, vem me procurar aqui, essa balança pisadinha, papai. Em nome de voz, das boas, estou aqui, eu gosto.